Salvador. O nome é 3310, Salvador. O nome é 49, autorizado táxi, via Patiuno, Índia, ponto espera, postura 0, torre 1, 18, 95, ajuste altímetro no 0, no 3. Estamos 0163, o ajuste autorizado está com o ponto espera da ponto 0. Alô, 17 do 3, decolou 45, chame no 20.8, boa viagem. 208, vai chamar o azul. Antônio Salvador, bom dia, azul 2783, saída Arbor, passando 1600 metros. Azul 2783, suba nível 160, saída Arbor, transição elétrica. Subindo nível 160, azul 2783. Táxi Lima Zulu Golf, chame em ponto de espera da Táxi Papá. Lima Zulu Golf, autorizado táxi, chame no ponto de espera da Táxi Papá. Salvador, é o passageiro 2223, por gentileza solicita nível 160, coordenar aí com o centro. Foi autorizado nível 160 para conquista, está atrás da aeronave a 7 milhas. Opa, então pode ser 140 então, 140? 140, ciente, suba 140, o 2223. 140, obrigado. Todos os planos para sair em controle. Você se seguir pelo corredor, chefe? Confirme, chefe. Interessante seguir pelo litoral? Ah, sim, irmão. Ok, então chame 120 do sinal 8 controle. Boa viagem. Controle, irmão. Autorizado, repórter Nélio, pronto, Lima Zulu Golf. Livrando sobrevoo Itapuã, o sobrevoo agora vai ser Bahia todos os planos. Na escuta. Sente, reporte farol da barra. Chama farol da barra, dá uma gota. 49, autorizado decolar, pista no zero, vento norte com 4 nós. Autorizado decolar, pista no zero, voo, pontinha 4 nós. Controle, dá uma gota. Prossiga. O sobrevoo vai ser Valéria, próxima BM 324. Autoriza a prova direta da presente? Autorizado. Confio, senhor. Autorizado. Autorizado, igual. Azul 2783, voe direto, elefa. Direto, elefa, 2783. Controle Salvador 092, poderia para o Serra 2366 Azul 4981, reduza para 2209. 2209, tá. Fox 9 decolou 50, chame 120-8. Boa viagem. 208, pô. Passa 2600 na Dael Leda. Leda. Contato radar na decolagem. Vou 360, Cidadael, transição por seguro, vou direto Leda. Direto Leda, voo 649. Voo 1092, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro, 10, 13, autorizado, sinal do RNAV, para 10. 3312, bom dia, identifique. Foi direto de serviço do 368, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 012. Quatro dois três quatro, zero táxi, patrulha no Índia, ponto espera pista 0 torre 1 no 9 decimal 5, ajuste altímetro no 0 no 3. De falha, pode cruzar a 270, voa servido 366 e completo a RNAV 0. Sobre operação, descendo a 4.10, pela direita 225, limite 270 em Salvador, pode 4.9. Chame no 20-8, boa viagem. Passaredo 2223, voe direto Conquista da presente. Direto Conquista, 2223. Voz do retaguarda, inicie com inspecionamento, reporte o táxi, voo 2069. Pode ser, 2069. Bom dia, Lima Zulu Golf, acione normal no transponder, não tenho indicações do mesmo. Lima Zulu Golf, contato radar, suba para 4000 pés na saída coral. Dois, três, quatro, autorizado em área de decolar, pista no 020 norte com 4 anos. Dois, sete, oito, três, voe direto Conquista. Direto Conquista, 2783, azul. Chame centro Recife 125 decimal 1, alterne 1 decimal 8. Chama Recife 251 e alterna 128 decimal 8. Primária 1251. 251 288, bom. Meia 13 no 2. Autorizado 366. do 4981, esquerda pro 190, permanece o limite. 90, 49. Azul 4234, bom dia, contato radar na decolagem. Ficou 350, saída fuga, transição Aru. Ok, 350, Fuca Aru, Azul 4234. Azul 4981, desça para 2.510, ajuste de altímetro 1013, reduza para 1809. Reduzindo, descendo para 2.500 pés, é 1013, 4981. Controle Azul 2783. Prossiga. Solicita 1810. Aguarde autorização do 1802783. 83. 092 passou 366. Azul 4981, voe ser árbitro 366, autorizado ao final da RNAV. 366, autorizado ao final da RNAV, 49. 1092, chame turno 1 no 8 decimal 95. 295, bom. 092. Prossiga, Leandro Lugo. Autorizado. Pode. Ouro 069, bom dia, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. Agiliza, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento norte com 4 nós. Livre alinhar e decolar da 10 sem parada, voo 2069. Pelo 092, bom dia, continue a aproximação. Aguarde pista livre. Colega, irá iniciar aí, thanks. Aguardando pista livre, 092. No 013, autorizado sinal RNAV e reporte estabilizado. Tubo nível 180. 0 estabilizado 4981. Chame torre 1 no 8 decimal 95, azul 491. Pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento norte com 4 nós. Autorizado, pouso, pista 1-0, gol 092. 9, bom dia, identifique, voe direto, serra vindo 366, desça para o nível 050. Fazer 4981, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento norte com 5 nós. 2069, decolou 00, chame no 20.8, boa viagem. 208, bom trabalho, obrigado, hein? Controle, bom dia, gol 2069. Gol 2069, bom dia, suba nível 370, saída Momo, transmissão Froti, contato radar na decolagem. Momo Froti, pode voar bom, amigo? Afirmativo. Passareiro 2223, serviço radar encerrado, chame o centro Recife para o serviço de informação de voo e alerta, frequência 128.8 a Alterne 126, decimal 0. 4234, chame centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, alterne 1245, azul 4234. Salve Salvador, bom dia, bom dia, na verdade, buscando aqui. Plano 092, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, portão 09. 81, pouso autorizado, pista na 0. Beto permanece, baixo com 4 naves. Pouso autorizado, pista na 0, 4 naves, 8. Outro 981 na sala 03, chamando 21 na sala 9, sala. 19, 4 na sala. Solo, Salvador. Azul, 4981, taxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Azul, 4981. Chame torre 1 no 8 decimal 95. Salvador, Oceano Aérea 312. Oceano Aérea 312. Avistado, vento norte para 5 nós, pois autorizado para Oceano Aérea. Lado ao 06, 40 milhas, sudoeste de Salvador. Santander 304, identifique, voe direto e aviso 367, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 0.6, a possibilidade de voo 66. Negativo o 1.66 em função das saídas de Salvador por esse setor 3304. Voo 2069, chame o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 126.85, 125.45 para o voo 2069, bom dia. Bom dia. Voo 2199, desça para 2.500 pés, ajuste de altímetro 10 no 3, reporte estabilizado na final da RNAV. Beleza. 304 está autorizado o procedimento da RNAV e reporte está estabilizado na final do mês. Também é 312, Taxi Alfa, Juliette, Patão 02. Alfa Salvador, Azul 2796. Prossiga. 2796, frente da Hotel, autorização do 1970 para João Pessoa. O 2796 autorizado, João Pessoa, via Golf 677, nível 170. Decolagem pistão 0, primeira curva à esquerda, subida Conde. Aciona no transponder 0260, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado, João Pessoa, nível 170, via Conde. Pista 1-0, Golf 177, primeira curva esquerda, transponder 0260, controle 1208. Azul 2796, correto? Você pode ficar com o estacionamento? Boa. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf. Fica Hotel Romeo Golf. Tá livrando sobrevoo de Valéria, retorna aí, Marcos. Cliente não atrasa o Goiânia informar, reporte final pra bolo. Botar na final, Hotel Romeo Golf. Estabilizando o R, Renato. Semitorre 1-8, decimal 95, 2199. Acabou. Dá um negócio de avisar com a imagem. Frequência livre até o meu gol. Livre. Torre, papai, o meu, tá o visual na final da Enrimar para Bosa. Gente, tá no gol, frequência livre no solo. Boa. Salvador, muito bom dia. O gol 2199 está visando a minha casa. Gol 2199, vento norte. Com 4 nós. Realizou o campo? Não, tio. Funcionando a camarinha, vamos ver logo, logo. Para visual, chama para visual. Está avistando o gol 2199. Por 2199, todos autorizados, questão zero. Você podia confirmar para o 99, por gentileza? 99 com 5 nós, todos autorizados, questão zero, gol 2199. Obrigado, gente. Diga. Sovar Romeu, atualmente, Delta, por gentileza, faça um check no equipamento rádio, faça uma nova chamada, está muito chiado. Ainda continua com muito chiado, porém está sendo possível compreender agora. Olha como é que dá. Avarro meu Oscar Mike Delta, autorizado Manati 1 no 1010, decola para o turno 7, primeira curva direita no corredor Axé. Aciona no transponder 0135, controle Salvador, opera em 120.8. Arrumei a Comec Delta, chamei a torre 1 no 18 decimal 95, ajustei o altímetro no 0 no 3 para acionamento e táxi. Fala, bom dia, Goi 2199. Goi 2199, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. É 3859, identifique, desça para 4.000 pés, boi, se hábito 367, ajuste 1-0 no 3. A 3304, reporte estabilizado na final do aeronave. Reportar aéreo 3304. Controle Salvador, prossiga, Yankee Romeu Lima. Quente, Yankee Romeu Lima, mantenha a proa em Rimar e aguarde em Rimar. Aguarde em 2859, identifique, desça 4.000 pés. Ajuste no 0 no 3, se arbitra 367. Yankee Romeu Lima, chame torre 1-1-8, decimal 95. Passando 366, estabilizado 3304. 3304, chame torre 1-1-8, decimal 95. Até daqui a pouco, 3304. Yankee Romeu Lima, eu chego na final do ano 7, o cruzamento será na vertical. Dona 735, chame o próximo a cabeceira no 7. Para a próxima cabeceira, Yankee Romeu Lima. Salvador 3304, estabilizado na RNAV da 1-0. Então 3304, informe visual com o campo, passando sem hábito 372, entre o norte com 5 mais. 21 Lima, até visual com a RBS da TAM, na final da principal. Agora visual, Yankee Romeo Lima. Aguarde a passagem do mesmo, cruzamento será feito a retaguarda. Após a passagem, nem será autorizado o cruzamento do campo. Uma milha e meia, vai manter a ordem, cara. Pode ser suficiente, Yankee Romeo Lima. Passou 372, visual com o campo 3304. 3304, pouso autorizado, pista no zero, vento norte com 5 nós. Um helicóptero à esquerda da cabeceira no zero, não vai interferir com seu pouso. Ativo, livre pouso no zero, 3304. Lima autorizado, está presente, seguir para lá. Cascal de Itapuã, a retaguarda do Airbus da TAM. Informe quando no sobrevoo. A retaguarda do mesmo, não se escute, é um pego. Salvador, 2796, agora em 3 horas de Marcelo para o Salvador 2796, ataque Zapatinho Índio, ponto 0, pistola 0, torre 1, 18, 95, ajuste altímetro 1, 0, 3. Torre 1, 18, 95. Opa, 295. Salve, Salvador, voo 095. Simples confirmar a temperatura. Temperatura 27 graus. Obrigado. Pode disponível autorização, com. Luna 095 autorizado, com fins via Pesuru 21, UTG. Igual da pista 10, primeira curva direita, na saída árvore, 1 elefa, após elefa, voa nítibo e intercepta aerovia. Aceno 5562 no transponder, 120.8 frequência do controle e o nível autorizado é o 360. Autorizado para consulta 360. Confirmando, é aerovia, eu peso 121, UTG, gol 1095. Correto, parte quando pronto, feedback, funcionamento, gol 1095. Quarta Juliette, 304. Solo apenas confirmando o nosso táxi ainda. O azul da 790. Afirmo, via ainda. Certo, via ainda. Portão 62-3304. 62-3304. Oi, Salvador, bom dia, o azul 2796, pronto no ponto de espera da 10. Bom dia, 2796, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento norte com 79. Autorizado a alinhar e decolar da 10, o azul 2796. Decolou 30, chame 1208, boa viagem. 1208, azul 2796, obrigado, boa. Autorizado, reporte estabilizado, final. Reportado. Salvador, azul 2796, boa. 2796, suba ao nível 170. Contato radar na decolagem, saída onde? Onde 170, azul 2796. Jatan 3259. 3259, chama em torno 1 noite, decimal 95. Quem é que chama do relógio da 3259? Estou acima, Henrique Romeu Lima. Oscar Romeu Lima, contato radar, passando a posição coral. Está sob vigilância. Salvador Zan 3259, bom dia, estabilizado na final da RNAV. 3859, reporte visual com campo, vento 040 graus com meia dúzia de nave. Reporte radar visual, Zan 3259. O azul 4299 com a rotação hotel 320 Campinas. Azul 4299, informação em curso Índia, protocópio. Azul 4299, autorizado Campinas via Capesulu no 0, Upar via Capesulu no 6, conforme roda do plano. Nível de voo 320, decola da 10, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5565, controle de Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado, Campinas, 320, autorizado 10 por base, autorizado 16 após o rota do carro de voo. Cola 10, da Eulê da Monte, Campinas, 565, e controle 120, decimal 8. Quase 429. Correto, Azul 4299, reporte para pushback do treinamento, portão 1. Preparar a máquina. TCGB, quando efetua a sua, transfere 120, decimal 8, um abraço. 1208, grato, está excelente dia. Autorizado, Yankee Romeu Lima. Gato, vai iniciar ali. Solo, ultimação, vamos dar na luta. Autorizado, gol 095, reporte táxi. Bom dia, formação em curso Índia, aguarda 30 segundos cópia. Pois 859 solas 37, chamando 21, decimal na sala. Tan 3859, autorizado PAD principal via Alfa Juliette, portão 4. Fica atento ao 37 da Gol, realizando o pushback no gate 5, vai ingressar no PAD 3. Alfa Juliette, portão 4, 3, 3, 4. Tan 3179, cópia. 31179, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10 Taubaté, nível de voo 320. Saída Dael, Leda, Modiva. Decola da 10, curva direita, transponder 5574. Controle Salvador, PERI 120, décima 8. Aitutan 3179, reporte para feedback na mesa. Palmeiras Delta, Charlie Tango, bom dia, prossiga. O plano 1130 deve chegar no nosso sistema aqui em aproximadamente 20 minutos, às 11 horas. Assim que aparecer, eu chamo para a cópia e já pode deixar o táxi decolar. Para posicionamento, portão 1. Azul 4299, aguarda para iniciar o push. Aeronave no 25 já finalizou, vai iniciar o táxi. Voo no 095, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, táxi Índia. Meu ponto de espera quando pronto, torre 118, décima 95. Ajuste padrão, tenha um bom voo. Pátio, 1295 pelo ponto de espera, ajuste de ar, bom dia. Azul 4299, coordene com a equipe de solo após a passagem do 37 da Voo. Vai taxiar até o ponto de espera, ingressar na Índia. Tem livre que estiver acionamento, é pode táxi. Coordenação, autorizado de chamar a táxi. Bine, acolo, bine. Entende? Não atrapalha a informação.